cuida da minha vida. Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas. Tão dizendo que eu vou morrer na solidão.